Eu acho que todos os senhores já assistiram ou já ouviram falar de um filme chamado Pânico na Floresta, né? É bem popular, né? Um filme de terror e tem uns bichinhos estranhos, né? E como o nome é já bastante sugestivo, né? Se passa na floresta, né? Lugares isolados onde ajuda, né, externa não existe. Então você depende apenas de si mesmo ou do seu grupo para sobreviver. Sempre, né, nesses filmes o enredo é o mesmo, né? O elenco sempre se repete, que é tem sempre o atleta, o nerd, a virgenzinha puritana, tem a vagabunda, né? E tem um cara que é nem mais nem menos, tá ligado? Tem sempre aquele cu doce. E é, né, como a gente bem sabe nesse filme, né? Na maioria deles, a menina puritana se salva, né? Sempre a mulher se salva no final, devido ao sacrifício dos homens para mantê-las vivas, né? Só que o Pânico na Floresta, ele é um filme que meio que sai desse roteiro, né? Normalmente, quase todo mundo acaba morto. Tem um Pânico na Floresta em específico, que é o meu favorito, que, assim, pessoal, eu torci muito para que as pessoas do filme, né, os personagens do elenco, morressem. E todos morreram. E o meu filme favorito da franquia é o Pânico na Floresta 4, né? Que se passa, né? É, em um ambiente remoto, né, cercado de neve, né, e floresta, claro, e é meio que é dentro de um hotel abandonado, tá ligado? E um grupo de civis, né, se vê cercado, né, por essas criaturas idiotas, né, que são uma espécie de canibal. E tem uma parte do filme, pessoal, que é assim, é pela primeira vez na franquia desse filme, só aconteceu uma vez, que é nesse filme os bichinhos, eles foram capturados e cercados. Eles se tornaram a presa, tá ligado? Eles foram caçados e não os caçadores. Que para vencer o pânico na floresta é simples, pessoal. É só se manter unido, porque os bichinhos, como eles trabalham? Eles trabalham em coletivo. Eles não se separam, eles só atacam em conjunto e cercam a presa, igual os lobos fazem quando vão caçar os cervos. Quem já assistiu é National Geographic, né? Tá ligado como que os lobos caçam. Os lobos, eles deixam a sua presa correr, cansar. Eles vão cercando o animal, fazendo ele correr até cansar. Até quando eles veem que não tem mais escapatória, eles cercam o bicho e atacam em massa. E esses bichos do pânico da floresta, eles agem dessa mesma forma. Eles separam um grupo para atacar coletivamente o indivíduo. É muito semelhante o que os POCs fazem nos Estados Unidos. É muito semelhante o que acontece também na Europa. É muito semelhante o que acontece aqui no Brasil. Quando você vê ali na Paulista, os assaltos na Paulista, os assaltos que ocorrem no Brás, eles sempre atacam de coletivo o único indivíduo. Porque assim ele é mais fácil e se torna uma presa inofensiva. Então, a estratégia desses bichinhos aí é simples. É separar o grupo para atacar individualmente cada um, tá ligado? É o que eu venho até mencionando, que o câncer do Ocidente é o individualismo, tá ligado? O Ocidente tá morrendo por causa do seu individualismo exacerbado, quando na verdade a força do indivíduo tá no coletivo e não no indivíduo em si. E os bichinhos que são débeis mentais, canibais malucos, sabem disso e tiram proveito disso. E nesse Pânico na Floresta 4, um dos caras que tá lá, os caras falam assim, ó, olha, se a gente se separar, eles vão nos pegar um por um e vão nos matar. Então vamos nos manter unidos, vamos fingir que estamos nos separando, vamos cercar eles e eles serão a presa. E eles cercam os bichinhos e vão pegando um por um. Até que eles pegam os bichinhos e jogam os bichinhos dentro de uma cela. Jogam os bichinhos lá. E eles ficam presos pela primeira vez no filme, na franquia do filme. E eles têm a oportunidade de matar os demôniozinhos. E adivinha o que acontece, pessoal? A mulher não deixa. A mulher não deixa. A mulher começa a usar um discurso. Não, olha só, a gente não pode fazer isso com ele, matar eles, porque é errado. Porque se a gente fazer isso, a gente está descendo ao mesmo nível deles. Não, deixa que o governo, o Estado faz a justiça, sabe? A polícia que tem, nós não somos, nós não podemos julgar. Tipo, a menina usou o típico discurso desses evangélicos de merda que fala: quem não pecou, que atire a primeira pedra, que se vire a outra face, tá ligado? Esse filme é muito bom, pessoal, porque ele mostra isso, a tolerância. E os caras ouviram a mulher e a mulher foi tolerante com a maldade dos bichos. Por isso que eu falo, a tolerância, pessoal, é o câncer do Ocidente. O que tá matando o Ocidente é a tolerância, a maldita tolerância dos ocidentais de merda. Tá ligado? Aí, quando eles podiam matar os bichos, o que eles fizeram? Deixaram os bichos lá vivos. O que aconteceu? Os bichos conseguiram fugir da cela. E adivinha o que aconteceu? Mataram todo mundo. Todo mundo morreu. E quando isso aconteceu, eu torci para isso. Porque quem não mata, morre em filme de terror. É assim que funciona. Tá ligado? E eu torci muito que todos morreram. Principalmente as mulheres. As mulheres no final, eu falei, cara, só falta essas mulheres se salvar no final. As mulheres conseguem escapar. Eu falei, não pode ser, pessoal. Não pode ser que elas vão escapar. Vão sair com vida. E não. Os bichinhos conseguem matar elas, arrancar a cabeça das duas mulheres que saem naqueles bagulhozinho de andar na neve, tá ligado? E eu falo, puta que pariu, mano. Você vê assim, o homem, quando ouve a mulher só leva o homem pro mau caminho, cara. Só pro mau caminho. Sabe? Os caras se deixam fazer pelas palavras de sinalização de virtude de mulher, cara. Quando acontece um negócio desse, o cara tem que se impor e falar, não, a gente vai matar sim. A gente vai matar. Só que o maldito Mangina, por causa de buceta, porque quer comer buceta, acaba ouvindo a mulher. Ah, não vamos matar os bichos, não. Se você matar o bicho, ó, não tem buceta pra você. Aí aconteceu no fim, todo mundo morreu, porque um filho da puta, Kummer, queria gozar numa buceta velha. E a mensagem do filme Pânico na Floresta é bem simples. Nunca ouça uma mulher. Não ouça uma mulher em uma situação de periculosidade, onde a sua vida e a vida de demais estão em risco. Não ouça, manda calar a boca. Você é o homem, você é o cérebro. Você é a cabeça pensante ali. Elas não têm que calar a boca e te obedecer. Quando vocês, o homem, cala a boca e começa a obedecer à mulher, aconteceu, todo mundo morreu quando todo mundo podia se salvar. E morreram por quê? Morreram por causa da tolerância. A maldita tolerância. Eles descobriram uma coisa aqui. O problema do Ocidente é o indivíduo. Porque a força não tá no indivíduo em si no coletivo. A força está no coletivo. Eles usaram isso e venceram. Quando conseguiram pegar os bichinhos, eles perderam para a tolerância. E a tolerância matou eles. A outra mensagem subliminar do filme Pânico na Floresta 4, que parando para analisar hoje, pessoal, eu consigo ver, por causa do olhar red pill, né, que a gente tem na nossa sociedade atual, é que o que é demonstrado ali? A hibristofilia. A atração da mulher pelo mal, que a mulher sempre vai ser condolente com o mal, sempre será condolente com os perversos. E elas sempre serão injustas com os bons, porque mulher odeia homem bonzinho, mulher odeia bondade, tá ligado? E como que elas são condolentes com o mal? Mostrando misericórdia com os mesmos e tolerância. E é por isso, pessoal, que toda a nossa sociedade está ruindo. É por isso que toda a nossa sociedade está na mão de perversos. Vocês podem ver lá só a maioria do eleitorado. E em quem elas votam? Sempre nos perversos, sempre nos maldosos, sempre naqueles que são os mais cruéis e os mais insanos. E é por isso que a nossa sociedade hoje é totalmente disfuncional. E o Pânico na Floresta 4 me mostrou isso de uma forma muito dura e muito realista. Que hoje, com o olhar red pill, com conhecimento que eu obtive através do masculinismo, eu consigo observar e perceber. É realmente triste, pessoal, e a gente tá perdido mesmo. Até a próxima. Malditos! É, vamos! Espere! A gente não pode matar eles! Quê? Mas por que não? Mataram os nossos amigos, iam matar e comer a gente! Mas nós não somos eles! Que se dane! Aí você! Olha pra mim! Olha pra mim! Eu quero que vocês morram. Eu vou arrancar o coração de vocês, estão entendendo? Vai buscar mais lampiões. Quero queimar eles vivos. Tá. Tá na hora do churrasco. Caio, não faça isso. Eles merecem. Tá, eles merecem. Mas você não. Não faça isso a si mesmo. Me dá o isqueiro. Me dá esse isqueiro. E o que, que a gente vai fazer agora? Vamos achar os cabos das velas e vamos embora de manhã, com ou sem tempestade. Onde estão os cabos das velas? Esses nojentos nem falam. Tá bom, então a gente vai procurar sala por sala. Tá bom, mas alguém fica de olho neles. Eu fico. Eu não vou tocar um dedo neles, tá bom? Tá bom. Agora procurem os cabos, depois mandem alguém pra cá pra me substituir. Vamos fazer turnos durante a noite. Aí você. Tá com fome? Vem cá, pega. Morre! Seu desgraçado! Você achou que eu ia dar comidinha pra você? Fiquei sabendo que eu vou matar vocês três. Eu vou sim. Eu vou buscar uma coisinha depois, mas eu vou voltar. Eu vou matar cada um de vocês, seus malditos. Me aguardem.